O Banco Mundial, o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância e o Instituto Britânico de Desenvolvimento Ultramarino promoveram em Londres uma conferência destinada a debater melhores condições para os países mais pobres do mundo, em especial os países devedores. João Bosco Almeida e Sueli Gan, do Serviço Brasileiro da BBC, têm os detalhes. Durante a nossa década, muitos países em desenvolvimento, especialmente na África, embarcaram um processo de ajustamento de suas economias. Isso foi feito sob pressão do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, tendo como pano de fundo uma escalada da dívida do Terceiro Mundo, uma queda no preço das matérias-primas e, no caso de alguns países, sérios problemas de seca. O ajustamento é um remédio amargo receitado pelos economistas para curar uma séria doença econômica que vem afetando grande parte do Terceiro Mundo desde finais da década de 70. Os sintomas dessa doença são inflação galopante, endividamento crônico, colapso dos mercados, crescimento estagnado ou negativo, destruição do meio ambiente e o aumento da pobreza. Os remédios receitados pelos técnicos do FMI e do Banco Mundial para esses problemas têm sido difíceis de engolir. Entre eles estão cortes nos subsídios aos alimentos, reduções no valor real dos salários, grandes levas de demissões no setor público e desvalorização da moeda corrente. O que está sendo criticado agora é que, embora medidas de ajustamento fossem de fato necessárias em muitos países, pouca importância foi dada ao impacto dessas medidas sobre as populações mais pobres. Empregando-se a mesma analogia do remédio, é como se, em alguns casos, o médico quase tivesse matado o paciente. Na conferência aqui em Londres, um representante da Unicef deu alguns exemplos das consequências dessa política. Em alguns países, ele disse, a taxa de desnutrição aumentou em 200% ou até mesmo 300%. Segundo estudos feitos, os efeitos prejudiciais de casos sérios de subnutrição em crianças poderão perdurar por 2 ou 3 gerações. O representante da Unicef também mencionou os efeitos negativos da miséria sobre a produtividade econômica e a estabilidade política de um país. Em outras palavras, sem se levar em conta a face humana do problema, a política de ajustamento a qualquer custo não é somente imoral, como também contraproducente. Curiosamente, muitos desses fatos foram admitidos pelos próprios economistas do FMI e do Banco Mundial, que participaram da conferência. E grande parte das discussões foi dedicada às formas de introduzir uma dimensão mais humana às medidas de ajustamento. Entre as propostas apresentadas pela Unicef estão uma reestruturação dos mecanismos assistenciais aos países mais pobres e a introdução de um sistema através do qual a dívida externa possa ser paga na moeda local e não em dólares. Essa última medida se aplicaria aos países mais seriamente afetados por problemas econômicos, particularmente na África. Também chegou-se à conclusão que é absurdo esperar que a economia frágil de um país em desenvolvimento se ajuste na mesma velocidade de uma economia mais forte de um país desenvolvido. Vários participantes da conferência disseram que os negociadores do FMI precisam levar isso em consideração. Há 2 anos, tais ideias seriam vistas como totalmente fora da realidade, mas nesta conferência realizada aqui em Londres, houve grande unanimidade quanto à conclusão. A única maneira dos programas de ajustamento econômico terem resultados é através da humanização de suas medidas. Esta é a palavra final da conferência realizada em Londres, que debateu meios para melhorar as condições dos países mais pobres do mundo. British, 100% britânico. Este o nome de um pequeno livro recentemente publicado na Grã-Bretanha, contendo literalmente a voz do povo. Trata-se de uma compilação dos resultados de curiosas pesquisas de opinião pública realizadas durante 2 anos. A Márcia Poole e o Renato Brandão, da BBC de Londres, leram o livro e decidiram embalar os trechos que selecionaram com esta música. Um trechinho de Rule Britannia, uma canção tradicional que, de certa forma, traduz o caráter britânico. Um caráter de muitas facetas a julgar pelo livro 100% British. Vejamos alguns fatos curiosos, começando pela... Política. Apenas 13% dos britânicos sabem o nome do parlamentar que os representa no Parlamento Europeu. Mas metade dos entrevistados errou o nome do seu parlamentar. Mais de 20% das doações feitas pelos britânicos a organizações de caridade vão para o Terceiro Mundo. 45% dos britânicos culpam a União Soviética pela continuação da corrida armamentista e 49% culpam os Estados Unidos. 3% dos adultos acreditam que a monarquia deve ser abolida. 3% acreditam que a primeira-ministra não tem qualquer influência no futuro do país. Personalidades. 12% das mulheres britânicas, caso tivessem oportunidade de estrangular um homem com sua própria gravata, enforcariam o presidente Reagan. 20% dos homens gostariam de tomar café da manhã com a primeira-ministra Margaret Thatcher. Já 23% das mulheres preferem a companhia do ator Paul Newman. Alimentação. 14% das famílias britânicas comem torta de maçã como sobremesa aos domingos. 21% dos homens acreditam que o chocolate é a guloseima mais romântica que existe. 30% das mulheres culpam o chocolate pelos problemas por serem gordas demais. Animais de estimação. 12% dos donos de peixinhos acreditam que seus animais de estimação, os tais peixinhos, sabem quando é Natal. 24% das famílias britânicas têm um cachorro e quase 3/4 destas famílias dizem que o animal sabe quando é Natal. 62% dos homens não matariam uma aranha que porventura encontrassem na banheira. Eles pegariam o aracnídeo numa folha de papel e o colocariam para fora de casa. Saúde. 70% dos fumantes querem parar de fumar. Miscelânea. 16% das mulheres e 25% dos homens acreditam em discos voadores. 17% das pessoas que recebem salários altos jogam golfe. 21% dos britânicos disseram que nunca entraram numa livraria. 50% das mulheres acreditam em astrologia e 70% acreditam na vida após a morte. E, finalmente, sexo. 4% dos homens acham que uma rede é a cama mais romântica para uma lua de mel. 4% das mulheres já participaram de uma orgia. 80% das mulheres dizem que são fiéis a seus maridos. 50% das pessoas com mais de 65 anos de idade acreditam que o sexo é a solução para enfrentar o frio do inverno. E como mais uma ilustração da diversidade de facetas e opiniões que formam o caráter britânico, nós encerramos este informe com uma outra versão de Rule Britannia. A primeira que ouvimos foi a cargo da banda dos Reais Fuzileiros Navais. Esta fica a cargo dos Malandros do Calypso, Lance Lumsden and the Calypso Racketeers. When I was a young boy and I went to school, my teacher was English, so I learned the golden rule. Sing up, children! Britannia, Britannia, rule the waves. Britons never shall be slaves. So I went to London. You know the English are proud. Even down in Trafalgar, Lord Nelson was singing loud. Sing up, lions! Rule Britannia, Britannia, rule the waves. Britain never shall be slaves. Wilson wants to join the six to improve the financial health. But I thought that England was the mother of the Commonwealth. Sing up, colonies! Rule Britannia, Britannia, rule the waves. Britons never shall be slaves. Now it wasn't before long. Os bares britânicos, ou pubs, como são popularmente chamados por seus usuários, constituem uma das mais sólidas tradições do país. Um pub não é simplesmente um bar, É um ponto de reuniões sociais, costuma ser sede de clubes, é um grande suporte à vida comunitária. E é, sem sombra de dúvida, uma atração turística. A Associação Britânica dos Fabricantes de Cerveja lançou em Londres uma nova campanha promocional para que os pubs continuem atraindo os turistas que chegam diariamente à Grã-Bretanha. Hélia Araújo, do Serviço Brasileiro da BBC, tem os detalhes. Esta nova campanha tem como objetivo informar ao turista onde estão os pubs e que tipo de serviço eles oferecem. A Associação dos Fabricantes de Cerveja criará, então, 7 emblemas padrões com símbolos que especifiquem, por exemplo, se o pub oferece refeições, se tem jardim, se há uma área para crianças ou ainda se o pub oferece hospedagem. Estes emblemas serão colocados nos pubs e estarão também no material informativo do Departamento de Turismo da Grã-Bretanha. Entretanto, vale dizer que alguns desses serviços não representam uma característica tradicional dos pubs britânicos. Antigamente, o pub era o lugar onde os homens encontravam amigos, em geral outros homens, para conversar, beber ou simplesmente jogar dardos ou dominós. Mas vários fatores estão contribuindo para uma mudança desta tradição. Os britânicos estão bebendo menos cerveja do que há 10 anos, e a cerveja sempre foi a marca registrada dos pubs. E ainda, alguns consumidores estão preferindo comprar sua cerveja nas lojas e beber em casa. Outro fator importante é a crescente competição dos bares especializados em vinhos e coquetéis, atraindo principalmente as mulheres, que se sentem mais à vontade neste tipo de bar. Há ainda a não admissão de crianças de menos de 14 anos em pubs, limitando assim várias famílias que querem sair à noite e que acabam optando por um restaurante ou até mesmo uma pizzaria. Por tudo isso, os donos de pubs estão investindo uma grande quantia para modernizar seus bares, servindo refeições, criando áreas especiais e até mesmo discotecas. Os pubs, entretanto, ainda têm que obedecer à lei que determina suas horas de funcionamento, que são de cerca de 3 horas durante a tarde e cerca de 6 horas à noite, algo que enfurece os turistas. Aliás, o que muito pouca gente sabe é que esta lei foi introduzida em 1916 como uma medida de emergência durante a Primeira Guerra, para manter os operários nas fábricas de munições. A guerra acabou, mas a lei continuou. Mas, no momento, há um projeto de lei no parlamento para permitir que os pubs fiquem abertos por 12 horas consecutivas, ou seja, de 11 da manhã às 11 da noite, algo que, sem dúvida, será muito bem recebido pelos turistas. Enquanto esta lei não entra em vigor, a Sociedade Britânica dos Fabricantes de Cerveja, pelo menos, vai poder mostrar com seus novos emblemas informativos que nem só de cerveja vive um pub inglês. E quem não acreditar, que venha conhecê-los. E agora, uma novidade do rock da Grã-Bretanha. Para contá-la, aqui está Márcia Poole, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Este é o grupo Orchestral Manoeuvres in the Dark, ou OMD, uma das primeiras bandas britânicas a usar sintetizadores. O grupo já tem uma década e tanto de carreira, apesar de só ter emplacado seus primeiros sucessos na cena pop no início dos anos 80. Agora, depois de 4 anos afastado da cena pop, o OMD está de volta, de compacto novo, um LP antologia e alguns planos. Ouçam este sucesso e depois eu conto os detalhes. Enola Gay, um dos sucessos do Orchestral Manoeuvres in the Dark, que apesar de ter estado afastado da cena pop durante 4 anos, não esteve de papo pro ar. O grupo, aliás, mais exatamente a dupla Paul Humphries e Andy McCloskey, esteve compilando um LP com os sucessos do grupo, escrevendo uma biografia e preparando um compacto novo. Entre o último sucesso do OMD e este novo compacto, passaram-se uns bons anos, e a reportagem da BBC perguntou à dupla se eles registraram alguma grande mudança em termos de alta tecnologia musical durante este período. I think the only thing that has dramatically changed, which we're quite happy about, is that various bits of technology have become so commonplace in making music that... Um dos integrantes do OMD está dizendo que não houve grandes mudanças. Afinal, a dupla ainda é qualificada de uma das primeiras bandas a usar sintetizadores. Mas, gracejos à parte, é bem verdade que a tecnologia avançou muito nos últimos anos, embora o OMD diga que se preocupa com a qualidade do som e não com as qualidades mirabolantes do equipamento mais recente. Paul Humphries e Andy McCluskey dizem também que tem um galpão em Londres repleto de sintetizadores, exemplos dos avanços da tecnologia nos últimos 10 anos. Muitos equipamentos ficam logo obsoletos. É só sair da prateleira da loja e já tem outro modelo mais complexo e mais avançado. Quem sabe um dia o OMD abra um museu de tecnologia, brinca a dupla. Mas enquanto o museu não é inaugurado, vamos ouvir o compacto mais recente do Orchestral Maneuvers in the Dark. Dreaming, sonhando. Será algo a ver com museus e sintetizadores? Não sei. Psicóloga Maria Olímpia Ferreira França, diretora da Sociedade Brasileira de Psicoanálise, foi a Londres para participar de uma conferência da Sociedade Britânica de Psicoanálise. As duas entidades mantêm desde há tempos contatos estreitos e, na ocasião da conferência, a psicóloga brasileira fez declarações à BBC de Londres quando afirmou o seguinte. Penso que estamos num momento de, em São Paulo, de bastante desenvolvimento. Bem, sou otimista sempre. Mas, de fato, temos procurado que haja abertura dentro da sociedade para os diversos tipos de pessoas que nos procuram, que tenhamos intercâmbio entre outras áreas, tanto culturais quanto científicas e quanto dentro da própria psicanálise ou mesmo psicologia, não é? Penso que é um momento de bastante produção científica nossa em São Paulo. O ano passado tivemos, acho que, cerca de 30, 40 trabalhos apresentados nas nossas reuniões científicas em São Paulo, que temos todas as semanas, e isto é algo que tem ocorrido com bastante frequência, pedido, por exemplo, para mais reuniões científicas pelo número de trabalhos que está sendo apresentado. E, ao mesmo tempo, temos procurado melhorar este nível de pesquisa científica. A psicóloga Maria Olímpia Ferreira França, em declarações feitas à BBC de Londres.